se concentrar olhando o calendário. Vi você assinalar aquele fim de mês. Vi você relacionar tudo, tudo que já fez. Vi você se organizar pela primeira vez. Remoçar em pleno aniversário. Vi você se maquiar com charme e avidez. Vi você não querer mais um sinal de palidez. Vi você se produzir pela primeira vez. Vi que seu olhar estava longe, muito além. Já não fixava mais ninguém. Vi quando me viu e nem sentiu que havia alguém. Vi que admitiu que finalmente estava bem. E vi você se preocupar com seu vocabulário. Vi você se comportar com muita polidez. Vi você se expressar num exímio português. Vi você a esbanjar pela primeira vez. Com um ser imaginário. Vi você se entusiasmar e vi com nitidez. Vi você enumerar tudo que ainda não fez. Vi então você partir, foi a última vez. Um pouco do salário até se decidir. Vi você esvaziar o vão do seu armário antes de partir. Vi você não se importar com nenhum comentário.